E perdeu um porco, foi? Foi, e mais animais, mas pronto, suínos foi um só, mais nada. O senhor já costumava fazer a criação de porco isso, sempre? Ah, isso sempre, desde que me casei, eu casei-me em 1963, sempre tivéramos animais, todos os anos, em geral, tínhamos um. Portanto, toda a sua propriedade e os outros animais foi tudo afetado pelo fogo. Agora tudo. Houve esta ajuda, é bom para si o facto de agora estarem a doar este o leitão para o senhor criar? Sim, eu agradeço muito tudo aquilo que me têm feito. Já têm tido outras ajudas também? Sim, umas pequeninas ajudas de diversas coisas. Teremos que recuperar, a começar de princípio, a nova vida. A que estava foi-se embora. Agora teremos que começar a recuperar de novo